bandeira. A professora da aula tá difícil, e a Silvia só matava pra subir. A professora da aula tá difícil, e a Silvia só matava pra subir. Na mão satisfazendo o desejo da rapaziada. A Silvia! A Silvia! Botaram pra correr da casa da vizinha, porque o marido da vizinha adora sua sainha, curtinha empinadinha e toda furadinha. O cara fica muito louco, esquece a camisinha. A Silvia! De bumbum arrebitado, na cabeça só pecado, todo mundo tá excitado. Se percebe que alguém não está interessado, não pensa duas vezes, chama ele de... E quando o garotão não é chegado, o que é que ela diz? E quando o garotão não é chegado, o que é que ela diz? Da cegonha e cuida da aranha. Pra qualquer um se assanha, é muito sem vergonha. E nem se incomoda em ser chamada de... Pra muitos ela deu, a jaca amoleceu. Quem mordeu, mordeu.